Bom, boa noite. Primeiro saindo com as carinhas, apresentando as mais coelhas de par da solenidade hoje, dia 12 de junho de 2018, às 20h49. Bom, promovido de hoje é o nosso estagiário Nathan Moraes, que passou dias com nós, né? Um Mike 5 barra, certo? Estou falando um pouco dele agora, positivo. Um Mike que não dá trabalho, certo? Não chegou queixas em relação a mim, porém eu percebi algumas falhas, porque ele não tem muita experiência, principalmente em situações de raciocínio rápido. Então, situações de perigo, às vezes ele fica meio cá, meio lá. Mas isso, com o passar do tempo, vai melhorando, certo? Isso não te faz um soldado ruim, certo? Eu, quando cheguei no 17º Batalhão, não sabia nada. Eu errava muito, não sabia nada. Até viatura direito, não sabia dirigir. Mas mesmo assim, eu tive competência, eu tive inspiração e também uma das coisas que mais é necessário aqui no batalhão, que é dedicação, tá? Você só é ruim se você quiser, tá? Se você quiser, você se tornar bom, você se tornar o melhor, certo? Então, passando agora a palavra para o nosso soldado Amadeu Altafim. Uma palavra, soldado. Pouca experiência aí com um estagiário, né? Mas esse pouco tempo que eu estive com ele, eu percebi, né, que sim, que ajuda, né, cara, ajuda para para uma aí normal. Eu já tive esse problema também. Mas isso aí, com o tempo, o estagiário vai pegar normal, vai se tornar um soldado, né, de honra. Bom, eu não tenho que dizer dele muito, não falar dele. Espero que ele cresça no batalhão aí, né, e que dê exemplos para os próximos estagiários. Positivo, palavras aí do nosso soldado Amadeu Altafim, certo? Agora, Nathan, você vai ler o nosso juramento, certo? E primeiro você se apresenta. Positivo, uma palavra. Pode ler. Se apresenta antes. Positivo. Positivo. Estagiário Natan Moraes apresentando o primeiro sargento Fernando Mascarenhas e os demais companheiros de farda. Pode ler o juramento, mano. Incorporando-me a 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição. Os eternos companheiros de farda prometem honra nas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão. E estarei de pé em todos os momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17º Batalhão. Palmas, por favor. Parabéns, cara. Isso aí. Bom, Nathan, vou estar te entregando agora o braçal de soldado, certo? Então, tá com Positivo. você agora, tá? Segura essa barra, tá? Que você Não é foi bom fácil. bastante para chegar aqui. Cara, 90% dos estagiários que saem do batalhão são pela regra 2.14. Se não me engano, é 2.14 ou 2.16. O que é que fala lá? Estagiários que faltarem no segundo dia após o alistamento serão exonerados e impossibilitados de reintegrar no batalhão. 90% dos estagiários que passaram por aqui saíram do batalhão por essa regra, certo? Então são poucos os que passam no terceiro dia, certo? Então seja bem-vindo, sem mais palavras, solenidade finalizada. PKS, parabéns. Obrigado.